Para Alternativo, para Nerdia Alternativo. E aí, otakus, otomes e similares, não, vocês não estão ouvindo outro podcast. Este é o Para Alternativo, hosteado por mim, Jorge Augusto, o editor do Para Nerdia. Gostoso, lindo! E dessa vez eu vou trazer primeiro os convidados deste episódio, o nosso querido e host dono da porra toda por aqui, Nerdmaster. Sou dono da porra toda não, hoje eu não sou dono de nada. É, desse episódio não, mas vamos lá. E por fim, aquele que nós amamos odiar, qual assim? Peraí, calma, tenho essa fama de amar me odiar? Qual é essa? Analfabeto! Fala isso! Caraca, tem isso, que merda. Então tá bom, né? Prazer, né? Eu tô aqui. Enfim, pessoal. Esse episódio é mais um presente pro Nerdmaster, então a gente vai falar de um dos animes dele preferidos, Samurai Flamenco. Caralho, sabia que o Nerdmaster sugeriu isso. É claro. Vamos fingir que você só descobriu isso agora, Oiola. Né, vamos fingir que ele só descobriu isso agora. Por fim, a gente continua aqui o episódio... logo após os recados. Então, let's go para os recados. É isso aí, ouvinte. Eu espero que vocês estejam gostando deste novo formato para alternativo. A galera gostou bastante do primeiro com seu Will Who. E agora, ninguém mais, ninguém menos do que o meu editor favorito de todos os tempos e dono de um dos melhores podcasts de cultura japonesa da Podosfera Nacional, que é o senhor Jorge Farifalcon do Animesfere. Fala, meu amor. Obrigado aí, muito me lisonjeia você dizer que o nosso humilde podcast é o melhor da Podosfera, né? Porque a gente se esforça pra isso. Não é um dos mais famosos, né? Mas é um dos melhores. A gente luta pra, pra poder ficar um pouquinho mais famoso, né? Então aproveita pra ficar mais famoso, fala aqui pros nossos ouvintes onde a galera encontra esta esfera dos animes. Bom, como vocês todos sabem, ouvindo a cada final de episódio do Paranerdia, eu sou o Jorge Augusto, líder... que engloba host, editor, divulgador, recrutador, o que seja, do Animesphere, onde a gente fala de animes, mangás, cultura japonesa em geral, trazendo um pouco da nação nipônica aqui pro Brasil, através de áudio. Endereço? O endereço você acha no www.animesphere.com.br, página do Facebook, facebook.com/animesphere.podcast. Você nos acha no Twitter, ff_animesphere. E se você quiser ver algumas fotinhos, além das fotos lá do Facebook, você acha a mim mesmo lá no Instagram, george_farifalcon. Olha que beleza, tá no Spotify também não? É claro, a gente tá lá no Spotify, links no post. Ah, então todos os links para todos esses belíssimos jabazes vão estar no post deste episódio. E agora, meus queridos ouvintes, sigam com este episódio que tem a honra de um samurai e a paixão de um dançarino de flamenco. Olé! Olé! Bora aí! Thank you. Então, pessoas aqui do Para Alternativo, primeiro a gente vai começar trazendo um pouquinho do background desse anime, que passou a ser meu favorito depois que eu assisti. De nada, tá? Começamos com o fato de ele ter 22 episódios, transmitido entre 11 de outubro de 2013 e 28 de março de 2014, lá pela Fuji TV, da Noitamina, o bloco Noitamina, né? Pra quem quiser assistir, tem lá no Crunchyroll, paga todos nós. Dirigido pela Aniplex, Dentsu, Moviki, Fuji TV, Kyoraku Industrial Holdings e Dena. Basicamente, a galera toda do Tokusatsu, né? Uhum. Produzido pela Manglobe, nas pessoas de Omori Takahiro, Nagai Shinpei, Takahiro e Kurata Hideyuki. Basicamente, esses são os quatro cabeças lá da Manglobe, que é o estúdio que produziu o anime. Infelizmente, eu digo infelizmente mesmo, não tem uma dublagem brasileira. Por quê? Eles estão perdendo uma obra muito boa. Deveriam dublar, sinceramente, não sei. Esse anime fica melhor no original, cara. Não, não sei, não posso falar porque eu não vi a dublagem. Podia ser uma dublagem assim, estilo One Punch Man, Yu Yu Hakusho. Mas é que ele não é tão zoeiro. Ele não é tão zoeiro quanto é o Yu Yu Hakusho. Então, mas aí. Então, ele não é tão zoeiro, mas se você soubesse o quanto que tá de produção pro Jaspion versão brasileira, você pode ter certeza absoluta que uma equipe de dublagem como essa, por exemplo, a do Brasil lá do Wendell Bezerra, ia cair muito bem pra um anime como o Samurai Flamenco. Até porque a dublagem brasileira é uma das mais conhecidas do mundo e mais elogiadas, né, cara? É você pegar uma Netflix aí, fazer um original Netflix e contratar uma equipe de dublagem conhecida e fazer tipo uma dublagem... Já tem animes dublados muito bom, né? Tirando sem ser na parte das zoeiras que se leva a sério, tipo Death Note, por exemplo. Ela é muito boa a dublagem, cara. Eu acho que Samurai Flamenco seria um ótimo adicional pra categoria de animes dublado pelo Brasil. A dublagem de Death Note é muito boa, cara. Muito boa mesmo. Koala, se você fala de dublagem boas na Netflix, você não faz nem ideia do que a Crunchyroll tá fazendo. Pelo menos uma vez por temporada, eles estão lançando pelo menos uns 10 animes dublados, cara. Pois é, né, cara? Saiu aí o My Hero Academy dublado, não vi ainda. Pois é, cara. Eu não vi o dublado ainda, mas um que eu ia citar que foi dublado e que eu amo esse anime de paixão é Konosuba, velho. Konosuba Shisekai Nishuku Fukuo. Mano, é assim, a tua mãe. Imagina um moleque que morreu atropelado, foi parar no outro mundo e deram a oportunidade dele se redimir, reencarnando num outro mundo, na pele de um personagem de RPG pra salvar o mundo do grande rei demônio. Se não fosse pela parte do RPG. Puta, conheço essa história. Se não fosse pela parte do RPG, história. Eu diria que o nome dele era Yusuke Urameshi. Bem isso, viu, não, Nerd mas... Master? Mas voltando aqui pro tema, ele é de fonte original, ou seja, é um anime direto, não tem mangá pra ele. Dura em média 23 minutos cada episódio. A gente tem Spy Air e Flow como bandas de abertura e encerramento. Cara, o tema da Spy Air é sensacional, cara. Dos dois, é o meu favorito da Spy Air. E vocês, ouvintes, vão notar aqui nesse episódio que ele vai estar abrindo esse episódio, então, né? O bom de ter o editor rosteando é que eu não tenho que me preocupar com porra nenhuma. Oh, yeah, baby, yeah. Vamos lá. E, assim, os temas de encerramento... O primeiro é da Haruka Tomatsu e o segundo é feito pelas dubladoras da banda das meninas, Mineral Miracle Music. Uhum. Meu, elas cantam muito bem. Cantam, sim, são excelentes cantoras. Elas mostram isso, inclusive, no meio do anime, porque elas cantam também no meio do anime. As canções que aparecem são elas que estão cantando, são as dubladoras. São muito boas cantoras, sim. Eu não ficaria nem um pouquinho surpreso se elas não acabassem formando a banda de idols. Eu não duvido. Ô Jorge, eu posso fazer uma correção, se você quiser inserir, você insere ou não. Manda bala. O que você disse? É, você disse que não tinha mangá, então, mas tem um mangá. Não. Ele disse que não foi baseado no mangá. O mangá é posterior ao anime. Ah, tá. Desculpa. Eu entendi ele falando que não tinha mangá. Tá, foi mal. Então, ele não foi baseado no mangá, ele foi baseado num original. É. E o mangá, ele foi uma transposição do anime só depois. Uhum, e o mangá ainda mostra coisas que vieram depois do anime, que é o Another Day. Sim. E eu já li. Another Day. Muito bom. Bom, pra quem quiser conhecer, o legal é que cada título de cada episódio, ele fala um... Ele basicamente é a mesma coisa de Dragon Ball. Ele traz... spoiler. Um pouco do... Ele traz spoiler dos episódios. Como por exemplo... Né... A gente faz o seguinte, o primeiro episódio, ele fala que é a estreia do Samurai Flamenco. Debut. Ou... Samurai Flamenco debut. Exato. Ou, em inglês, Debut of the Samurai Flamenco. Uhum. Ponto forte disso daqui é você ver o cara que tem um sonho de ser um super-herói, mas não passa de um Zé Ruelinha. Zé Ruelinha não, aí não, Zé Ruelinha não. Um Zé Bostinha. Tá se identificando com o Wallace? Um pouco. A única coisa que aconteceu foi que eu nunca enfrentei inimigos de verdade, eu nunca aprendi a lutar. Agora olha só o negócio, eu só fiquei mais constrangido com um episódio ou produção japonesa vendo Hentai Kamen. Esse eu não conheço. Cara, mesmo. Se tu não conhece Hentai Kamen, ouvintes, vão na minha. Hentai Kamen, acho que já tem uns 3 filmes desse cara. Eu não vou contar o que é, não. Vai na fé. São filmes, tá? É live action, vai na fé. Isso. Nossa, eu acabei de abrir o Google Imagem, eu fui agredido. Eu fui agredido, de uma maneira. Ninguém mandou você procurar sobre Hentai Kamen no meio da gravação. Caraca, maluco. Ah, Jorge, não tira isso. Não tira isso. É claro, eu não vou tirar. Você acha? Caralho. Mas tá atochada mesmo, cara. Bora, te mandou bom, um voltamos. Abraço. Não, fica sem contexto. Agora sem lá, contexto. Quem quiser, nesses primeiros episódios que a gente tá falando agora do Samurai Flamenco, me lembrou muito, mas muito, eu não duvido que a referência não seja essa mesma, Golden Boy. Opa. Sem contar a referência a Exterminador do Futuro no começo do primeiro episódio, né? É, ele tá pelado. Ele tá pelado, agachado no meio de um beco. A gente vai falar isso depois que a gente chegar lá pro último episódio, mas é incrível como ele começa pelado e termina pelado. Que é foda. A máxima velho ditado, que é: você nasceu pelado, careca e sem dente, o que vier é lucro. Cara, a história começa com o Goto-san, né? O Goto Hidenori, que é o policial, encontrando a porra do Masayoshi pelado num beco, porque ele tentou ser super-herói defendendo os frascos e comprimidos. Só que ele se lascou grandão. Ai, caraca, cara. Ouvinte, esse anime... O Samurai Flamenco é, antes de mais nada, antes de qualquer outra coisa, uma paródia, tá? Não, óbvio, né? Leva a sério este bendito anime, porque se você tentar levar a sério, você vai se arrepender amargamente. Cara, eu levei a sério até o episódio 8. Você deu, demorou demais, mas foi todo o seu, quase. Não, cara, e pior que a minha namorada tá aqui no meu lado, ela não me deixa mentir que eu tava assistindo e eu, meu Deus do céu, gente, mas é um quê? É um anime de, tipo, de... Eu imaginei que seria, tipo, uma homenagem, eu que vi há pouco tempo, tá ok? Eu imaginei que seria, um anime em homenagem a Tokusatsu em geral, sabe? Mas até mesmo por essas mudanças de estilo e tudo mais. Sim. Só que aí, eu imaginei que seria uma pegada mais real, tipo, do cara enfrentar... Ele não vai enfrentar inimigos, tá ligado? Tipo, a galera do Tokusatsu. Ele vai enfrentar adolescente, a pessoa que joga lixo na rua. Mas é assim que ele começa. Sim, sim, sim. Então, eu imaginei que esse é o anime todo nessa pegada, tá ligado? De lição de moral, da parada. Inclusive, eu tava lembrando até muito o Kick-Ass dos primeiros episódios. Essa parada dele tomar porrada, mano, e tudo mais. Assim, e ele ser ridículo e essas tipo coisas. Pelo menos do começo. O que o Samurai Flamenco mostra é como um super-herói começa do nada e ele sobe a fama inteira. Isso é o que os episódios de Samurai Flamenco querem dizer, na minha humilde opinião. Cara, bom, na minha opinião, é, antes de mais nada, uma paródia de homenagem, obviamente, aos tokusatsu, principalmente, mas também alguns animes. Tem algum pouquinho de anime também, como eu falei, esses primeiros episódios me lembram muito o Golden Boy. Mas a homenagem aos tokusatsu é completamente óbvia, visto que ele em 22 episódios, ele patinou entre todos os gêneros do tokusatsu. Tem lá os kamens, né, os Kamen Riders, tem os Henshins, tem os Super Sentais, tem os Ultras. Tem o Jaspion. Magical Girls. Eu falei, tem o Jaspion. Tem os Maho Girls, né, as guerreiras mágicas. Tem tudo, cara, tem tudo. Quem não reconheceu na Mineral Miracle Muse, Guerreiras Mágicas de Hey Earth? Ou Sailor Moon, depende do ponto de vista. Então, eu não digo Sailor Moon por causa que Sailor Moon... É, se bem que a roupa delas é muito Sailor Moon, é muito, né? Sailor Moon, cara. E aquele, cara, bastão da Diamond é muito Sailor Moon, cara. É a Sailor Saturn, aquele báculo dela. É. Aquilo me lembrou muito o Sailor Moon mesmo, eu não imaginei. Cara, eu ali não tá misturado. Referência que não, maluco, Sailor Moon tá naquilo. Muito misturado. Tá misturado Sailor Moon, Guerreiras Mágicas de Hurt, tá misturado Patrine também, tem Patrine ali. Opa! Não, principalmente por causa das máscaras. Sim, exatamente por causa das máscaras, cara. E por que não Sakura Card Captor também? Não. Não chega a ser Sakura Cardcaptor. Por causa das roupas cheias de frufru, é, cara. Aquelas roupas cheias de frufru é muito Sakura Cardcaptor. Roupa cheia de frufru você tem... Tem na Sailor Moon, cara. Tem na Sailor Moon, exatamente. Ok, mas... Eu não sou o host. Segue viagem. Né? Vamos pro episódio 2, que é... Meu guarda-chuva perdido. Cara, eu não sabia dessa, vamos assim dizer... Me fugiu a palavra agora, desse costume japonês de achar que guarda-chuva é samba do crioulo doido, que ninguém não respeita o guarda-chuva dos outros. Isso é verídico, Jorge? Então, a única coisa que eu sei dizer é porque, assim, nas estações de metrô, pelo que eu pude pesquisar, os guarda-chuvas são disponibilizados pela prefeitura. Aí quem não está com guarda-chuva, ele pega um e sai andando. Só que eles não têm o costume de devolver. E aí o que que acontece? O nosso querido Hazama simplesmente vai atrás do cara que pegou o guarda-chuva, que era da irmã do nosso querido. Não, da irmã não, né? É da namorada. Não, da irmã não, namorada. Namorada, né? Agora, eu queria ver como é que foi a cara de pau do sujeito me pegar a porra de um guarda-chuva com um takoyaki de pelúcia na ponta. Ué, ele não olhou... Ah, cara, ele faz. A cara de pau é, ele não olhou pro takoyaki de pelúcia. Porque o guarda-chuva, ouvinte, você não tá entendendo, o guarda-chuva tem a porcaria de um polvinho, tipo penduricalho de celular japonês, só que é um penduricalho no guarda-chuva, que é um polvinho takoyaki, é um polvinho com molhinho de takoyaki. Não, takoyaki é a comida, então até eu também errei. Não é takoyaki, takoyaki é a comida feita de polvo. Ah, mas é um polvinho com um molho de takoyaki por cima, a ideia é essa. Então, a ideia é o senhor Takosan. Taco, que significa polvo em japonês, com uma toquinha em cima da cabeça. Não é molho, é uma toquinha. Também parece aquele molho de takoyaki, né? Que seja. Agora, vale lembrar também que nesse episódio a gente tem o Goto, né, que é o melhor amigo dele. A gente não falou muito dos personagens principais, né, pelo menos dos que o anime todo assim gera em torno, mas tem o Goto, que é um policial, que é um amigo mais velho do... Cara, não é amigo. Ele não, ele se tornou ele amigo. Ele se torna. Mas ele só se torna amigo, vamos dizer, agora, pelo segundo episódio. Porque no primeiro era só um policial que encontrou um tarado pelado no meio rua. Do beco. É, ele inclusive fica chamando ele de tarado, Hentai, é muito engraçado aqui. Hentai. É... Né? Cara, e ele tá loucaço aí, né, velho? Falando, para com essa merda. E depois de 5 chope, cara, qualquer um fica loucão, cara. E eu digo pra você, esse episódio de Meu Guarda-Chuva Está Perdido, ou como no original, Kasakanai, o cara simplesmente passa o episódio inteiro correndo atrás de um maluco que pegou o guarda-chuva do Goto-san. Não, o melhor, cara, o melhor de tudo é ele chegar todo estupriado na porra da estação onde o cara que pegou o guarda-chuva do Goto-san parou. Porque, ouvinte, se você não entendeu, o cara pegou o guarda-chuva, o Goto-san e o Masayoshi só perceberam essa porra quando já tinha ido embora o cara. E o cara, não, ele tá ali no metrô. Ele pega uma bicicleta e senta ali a bicicletada pra trás do metrô. É uma bicicleta quanto um trem elevado. Tá entendendo a ideia? Ele, vamos, bora, porra. É nessa hora que me lembrou muito o Golden Boy, né? Aí, vamos embora, porrada. Aí ele chega, se estabaca no chão quando chega na estação onde o cara saltou. Não, esse guarda-chuva não é seu, me devolva. Não, mas pegaram o meu. Não, me interessa. Me dá esse guarda-chuva agora que não é seu. Todo mundo filmando, né? Que é maluco. Quem é que não vai filmar um maluco vestido de super-herói pedindo pro cara devolver um guarda-chuva, né? Ah, esse guarda-chuva é meu. Aí o cara devolve. Muito bem, agora vamos atrás do cara que pegou o seu guarda-chuva. Né? Porque assim, o que acontece nesse ponto, Samurai Flamenco nessa época, qual que era o uniforme dele? Um pijama. Era um pijama que constava com uma espécie de casaco de moletom, uma calça de moletom, um tênis qualquer e um capacete de bicicleta vermelho. Não se esqueça de um lencinho na boca pra guardar a identidade secreta. Oh, yeah. Ah, muito importante. E aí a gente já vai pro episódio 3, Flamenco versus Fake Flamenco. Flamenco versus Falso Flamenco. Flamenco versus Falso Flamenco. Todo episódio tem, né, cara? Quando surge o vilão que é igual, vocês têm que desmascará-lo. Cara, e na verdade... E é uma coisa engraçada, que nesse episódio, o Hazama, né, o Masayoshi, ele mostra pro Goto a coleção de coisas de super-herói que ele tem, inclusive DVDs e Blu-rays e LPs e o caramba 4 de super-herói. Inclusive ele mostra dois heróis que ele gosta muito, que é o Harakiri Sunshine, obviamente inspirado no Kamen Rider, e o Red X, né, o Machado Vermelho, né? Que é bem aqueles heróis da década de 60, 70, né, Jorge? Sim. Tanto que o capacete do Red X faz lembrar muito os Kamen Rider, isso também, sem dúvida. Também. Agora, uma dúvida que eu tenho é, nesse episódio já, quando o Red X ele é apresentado e tudo mais, eles já são heróis cavaleiros ou são só atores de TV que vão se tornar heróis mais pra frente? Até o momento, herói é coisa de programa de TV. Tanto que o Masayoshi se fazer de herói nas ruas tá sendo até levado pro ridículo. Tido como louco. Então, assim, o nosso querido Masayoshi-san, ele era um cara tido como louco. E o nosso querido Kaname Joji, que é o cara que se fez passar pelo Flamenco, ele era só um ator de TV que fazia série de Tokusatsu. O tal do Red Axe, que era o herói favorito do Masayoshi. Exato. Aí o que que acontece? Entra nesse episódio também aquele dono de site de notícias estilo fofoca, que ele bota uma recompensa de 1 milhão de ienes, ou seja, R$25. Então botam 1 milhão de ienes, que isso é sacanagem, é R$300 mil, tá? Dá uma graninha boa. Aí ele bota uma recompensa pela identidade secreta do samurai flamenco. Aí o Masayoshi... A cidade inteira sai correndo atrás, né, do Flamengo. Aí ainda não é nessa que a cidade inteira tá correndo atrás do Flamengo, num episódio mais pra frente, mas tudo bem. Não, mas é nessa, tá não. Acontecendo assim mesmo, a galera quer descobrir a identidade do Flamengo, porque ele tá ficando famoso por causa dos vídeos, e esse maluco pegou e colocou a recompensa de 1 milhão de ienes pela identidade do samurai flamenco. Uma coisa que a gente não contou até agora, o Masayoshi é modelo. Aquele estilo modelo barra ator, que é ídolo das menininhas no Japão, né? Aí ele é convidado a participar... É um ídolo teen. Oi? Ídolo teen. Isso. Aí ele é convidado num programa de tipo Domingão do Faustão do Japão, onde eles dizem que descobriram quem é o Samurai Flamengo. Aí, então descobriram quem é o Samurai Flamengo. É, tá aqui, ó. Kaname Soji, que já foi o Red Axel. Ele é o Samurai Flamengo. Ó, o Masashi. Hã? Hã? Como? Como? Kuma? Hã? Nani? Nani? É bem isso aí. Aí tem aquele clichêzão de o herói verdadeiro se debruça, se enfrenta com o herói falso e tenta fazer com que o falso pare de fingir que é o verdadeiro. É aqueles clichês. Cara, clichê é uma palavra muito utilizada neste É o lugar anime. Comum em Samurai Flamenco. É, só que nesse caso o herói verdadeiro é um bostão, né, cara? O Zé Bostão e o herói falso que é um cara fadão. Que é verdade. Então... O ponto mais engraçado desse episódio é quando os dois ficam de um de um lado e o outro do outro. Xixô! Deixi! Xixô! Deixi! É como se eu dissesse pra você, tipo, se eu dissesse pro Nerdmaster, mestre! E ele, discípulo! Pupilo. Mestre! Não, o mais engraçado é que o Goto, ele para e comenta assim, pô, ele já esqueceu o nome do cara? Muito bom, né? Bom, nesse ponto a gente já vai pro episódio 4, Devastação de Ídolo, ou Idol Devastation, Idol Jurin, e a gente é apresentado ao trio Parada Dura, as menininhas, trio Parada Dura. Mineral Miracle elas não Muse. Elas já não tinham aparecido já no primeiro episódio, no emprego, mas depois que elas se tornam as... Não, é que assim, como é que o nome é? Nesse ponto, a Maya, ela fala, ela aparece no anime que nem a Nami, de One Piece. Ela aparece, não é muito apresentada, mas depois ela é devidamente apresentada. E é nesse episódio que ela é apresentada devidamente, junto com as outras duas meninas que fazem parte do trio Mineral Miracle Muse. As musas do milagre mineral. É, e sim, ouvinte, se você acha que esse nome não faz sentido, você tem razão. Uma coisa que eu até coloquei aqui, a menina que faz, o que me faz lembrar é da menina que fazia o... não sei se vocês lembram da Saban, conhecido como VR Troopers. Não, eu conheço o Scheider, eu conheço o Charivan, eu conheço inclusive o Spilvan. Agora esses VR Troopers eu não conheço não, nunca ouvi falar, não sei do que se trata. Então, é basicamente... Eu sei, eu tô zoando, eu não gosto desta merda! Tá vendo? É assim que a gente tira a verdade do Nerd Master. O filho da puta quer falar da porra de um seriado mal feito pela Saban, que eles misturaram o Metalder com o Spilvan. Nerd Master. Do Kid VR Troopers? No meio do olho do cu de quem inventou do tal do filho da puta do Saban. Não, Nerd Master. Nerd Master, você gosta de falar mal. Ah, de falar mal você eu adoro. Gosta, cara. Porra, duas séries que eu adorava Metalder, tô doido pra ver Metalder, e a porra do Sabano me inventa de misturar com os Spilvan, que não tem nada a ver uma porra com a outra, ah, merda. Nerdmaster, esse é seu Jojo Bizarre Adventures, cara. É igual eu com o Jojo. Falo mal pra cacete, tô lendo mangá, tô achando uma merda, mas continuo lendo e falando mal, cara. E é uma bosta. Ah, eu mano. Conheço o... Wallace, eu conheço muitas pessoas que se dissessem, se você dissesse isso pra elas, que Jojo é uma bosta, eles iam no mínimo chamar você de herege. Não, o Wallace também conhece, cara, ele também já conheço, apanhou de duas, inclusive. Ah, então tá bom. Por que, que você acha que ele faz isso? É que ele é masoquista, ele gosta de apanhar. É, cara, não, tá explicado. Bom... Episódio 5, o significado da justiça. Uma coisa que a gente não falou, que vale a pena falar rapidinho, só do episódio, só uma voltinha rápida do episódio anterior, a tal da Maya Mari, que é a líder das Miracle Muse Minerais, sei lá das quantas, ela é a Flamenco Girl, que é nada mais nada menos que uma imitadora do Samurai Flamenco, só que muito mais porradeira, cacetadora e matadora e muito mais chutadora porradeira? De bolas. Né? Ela é, entre aspas, enorme, uma anti-herói ali. Anti-heroína, por favor, não sacrifique o português. Isso, você tá pedindo pro Koala se não sacrificar o português. Não, ele não vai repetir, porque você não vai tirar isso da história, não. Eu sei! O Nerdmaster, eu suponho que vai vir ouvintes novos, tomara Deus ouvir isso aqui, eu não quero passar por um retardado trouxa. Mental. Então eu posso não, repetir? Você quer realmente mentir assim? Tá, então continua. Eles uma cedo mais tarde eles irão descobrir. Vamos fazer o que os políticos brasileiros não fazem, falar a verdade. Bom, depois desse momento, chutei as bolas sim e daí, que é no episódio anterior, a gente vê o surgimento das Flamenco Girls. É, porque o que acontece? No episódio anterior, quando a Flamenco Girl aparece, ela meio que vira chefe do Samurai Flamenco, porque, porra, o Masayoshi é um banana, né? É um trouxa, é um manezão. E a porra da menina bate pra caralho. Então é ela bate pra caralho e o outro é um manezão que tá lá servindo chá pra ela. Pensa numa pessoa que tem conhecimento de artes marciais, sabe manusear excelentemente uma arma, comparado com o Masayoshi, que apanha até de velhinha. Ah, não, pô, mas nesse tempo aí, o Masayoshi já começou a treinar com o Red Axe e já tá melhorzinho na porrada. Mas comparado a ela, é como se fosse comparar o Chuck Norris com o Nerdmaster. Obrigado! Eu ia comparar com o Koala, que finge que sabe lutar boxe. Obrigado! Nunca disse que eu sei lutar boxe. O que eu estou falando, Nerdmaster, é alguém que tem noção de artes marciais contra alguém que não tem noção de artes marciais. Obrigado, eu já fiz judô, filho de uma puta. Você me contou? Não me contou? Então, eu você tenho medalha tomou de por prata. Meu... Tudo bem que eu só tinha 8 anos, mas foda-se. Ah, então você não fez judô. Aí somos apresentados às Flamenco Girls. Que agora no plural, né? A Flamenco Sim, Diamond, a Flamenco Ruby e a Flamenco Sapphire. Que nada mais são do que as três garotinhas do Miracle Maze, só que agora na forma de Sailor Moon, né? De Sailors, de Guerreiras Mágicas de Herod, ou qualquer referência a Marro, a Guerreiras Mágicas que você queira. Mano, mas o legal é que assim, quanto mais a Morita-san, que é a mais, como posso dizer, introvertida das três... É a Moi, mostra... é a Moi Moi. É a Moi Moi. E o legal, ela mostra que ela não arrasta um caminhão. Ela arrasta um precipício pela Maya-san. Meu filho, nesse anime rola até beijo lésbico. Menino, rola até uns beijoca lésbica, menino. Então, pois é, é isso que eu não entendo da personagem. Ela é lésbica ou não é? Porque, tipo, ela é mega apaixonada pelo... A Maya? Grupo. Não, a Maya é poliamor. Não, a Maya é poliamor. É poliamor. Ah, tá. Ali no, com a Moi Moi é tipo amizade colorida, amizade com benefícios. né? É, tipo, ela tá de boa, vai lá, pega a menina e continua agindo normal, tá ligado? Tipo, ok. Aí eu fiquei em dúvida, mas realmente. Mas no Goto, ela arrasta uma asa de Boeing, né? Pelo Goto-san. Eu diria asa de eu diria uma asa de Concorde, né? Né? De Concorde não, porque eles pararam de voar, mas tá bom, tá valendo. Mas a referência é válida. Tá bom, tá valendo. Bom, aí a gente tem o episódio 6, Capture Samumenko. Capture Samumenko, Samumenko, só o Samumenko já é uma puta de uma sacanagem, porque é o jeito que a Maia chama o samurai flamenco, é o Samumenko. Né? E aí, lembra que eu falei pra vocês um pouco mais cedo, quando o Nerdmaster citou a recompensa de R$1 milhão? Não é de real, não, pois é de iene, meu filho. Ah, mas você... Todo mundo entendeu. Sim, sim, sim. É justamente aí quando ele tá fugindo do pessoal e aí a gente conhece o nosso querido cientista louco. Ah, mas peraí, por que que ele tá fugindo? Por que que a galera tá toda doida atrás do Samurai Flamengo? Porque a recompensa não é mais de 1 milhão de ienes, agora é de 10 milhões de ienes. Ou seja, 50 reais. É, ou seja, 50 reais. Exatamente, exatamente. Que sacanagem, velho. Mas assim... Não, 10 milhões de ienes são 350 mil reais, que é uma graninha boa, né? Não dá pra falar, olha, dá pra crescer um olho, né? 350 conto? Não, então, dá 350 pra... milhões. Não, 350 mil. Tá bom. 10 milhões de ienes, eu fiz as contas, amor. 10 milhões de ienes são 350 mil reais. Uma grana boa. Enfim, a cidade inteira tá atrás do nosso querido Masayoshi por causa disso. Porra, parece até aqueles episódios típicos de anime quando a cidade parece que tá sendo dominada pelo vilão da série e tá todo mundo contra o super-herói. É outro, né? Clichê! E aí... Cara, mas você sabe que estamos apresentados a... Manda bala aí, mano. As armas que ele ganha... Ah, desculpa te interromper. Não, manda bala, velho. Vai. Desculpa. Ah, tá bom. É, que nós estamos apresentados pelo cientista, né, o Harazuka, né? Harazuka Jun. Estou enganado? Isso, obrigado. É, e ele fornece as armas do Samurai Flamenco, né? E todas elas baseadas em... Material escolar. Material de escritório, porque eu nunca vi criança brincando na escola com grampeador, tá? Eu já vi grampeou o dedão, mas isso é verdade. Mas é você, né? É, mas enfim. Foi você, né? Isso aconteceu não, mesmo. O engraçado é isso o cara se apresentar como o chefe do departamento de pesquisas da Companhia Monstro de Escritório. Né? Cara, e eu vou te... Eu posso fazer uma pergunta, Jorge, se você me permite, dos instrumentos? Porque a gente já apresentado diversos instrumentos e se a gente ficasse listando todos aqui ia perder um tempo de episódio. É num tchaco, mas... de grampeador, é fita adesiva... Não, É fita adesiva pra você voar longe... É, um monte de coisa, mas desses materiais assim, cara, tem algum deles que vocês acharam fodão, que vocês falaram, caraca, eu teria isso na vida. Porra, a trena de escalada a la Homem-Aranha, cara, eu arrumava uma trena daquela brincando, cara. Ia me esputefar todo no chão, com certeza, mas eu ia querer trena daquela. Tipo. Não, eu gostei do nunchaku de... De grampeadores. De grampeador, né? Porque, mano, imagina, você tá fazendo aquela coisa, tipo, balançando o nunchaku pra cima e pra frente, e tá voando grampo. é mais foda mesmo. Tá, pode continuar, Jorge. Bom, episódio 7, Mudando o Mundo. E aí é quando surge aquele primeiro vilão de Tokusatsu, King Torture. Quem mais se lembra de Lord Zedd depois dessa? Não, Lord Zedd tá todo ali, mas agora o que me realmente deu foi o primeiro momento, tchará, foi quando apareceu o Guilhotine Gorilla, né? É, que é o primeiro monstro. Aí eu falei, caraca, vai ter monstro agora! Yeah! Agora tá começando a ficar bom. Então, é justamente aí que, lembrando do começo do episódio, né? É aí que o Koala se começa a assistir e gostar, né? Aí que eu começo a falar, ok, estou me divertindo. Cara, quando aparece o gorilão, meu irmão, que a barriga do cara é uma guilhotina, eu, puta que pariu. Primeiro eu pensei, ah, ele tá sonhando, né? Isso aí deve ser algum sonho, ele deve estar dormindo e vai acordar daqui a pouco. Aí começa um sangue e tal, eu, caraca. Isso lembra muito a abertura. Isso lembra muito a abertura do anime, porque ele tá... A abertura, pra quem não viu até agora o anime, ele começa com um herói, toda a armadura full power, tal e coisa, detonando um robô gigante, caralho, na maior porradona mesmo. Aí daqui a pouco é o porra do Masayoshi, acho que tá dormindo, tá sonhando com essa merda, entendeu? Aí eu pensei, eu também cheguei a pensar, porra, não, isso é sonho do cara? Porque, o que que acontece? O Samurai Flamengo tá, como é que se diz? É. Famosão. Todo mundo adora o Samurai Flamengo. Agora a galera respeita o Samurai Flamengo. Tanto respeita que a polícia fez pra ganhar um pouco dessa famosidade, fama, né, vamos assim dizer, do Samurai Flamengo, uhum, né? Ele leva o Samurai Flamengo pra uma batida contra drogas como ele sendo um delegado por Mas um dia. Mas essa história do delegado por um dia tem muito no Japão. Principalmente com as crianças. Isso é uma parada que rola mesmo? É, rola mesmo. Eles colocam uma faixinha nas crianças e os policiais levam as crianças pra poder fazer umas batidas assim de coisa leve, sabe? Mas... Não, mas só naqueles negócios tipo coisa que todo mundo sabe que não vai dar merda. Exato. Só que eles não contavam com o gorila guilhotina. Principalmente dias de profissão, que lá no Japão tem muito. Uhum. Beleza, mas enfim, esse é o vilão. Esse aí foi na hora que momento deu merda, e né? Quando o gorilão, ele arranca o braço do cara e sai o sangue e mostra o braço voando, eu pensei, meu Deus do céu, o que está acontecendo? Cara, o pior não foi isso não, o pior foi na hora que ele literalmente guilhotinou três policiais, cara. Meteu o policial na barriga e tchá, no pescoço. Não, cara, eu virei aquele meme. Mas o que é isso? What? O que é isso aqui? Eu já virei aquele outro meme do Oh my God! Mas é isso aí. Aí, depois de uma luta bastante difícil, né? O Guilhotine Gorilla foi derrotado. E aí veio aquela parte final que virou lugar comum nos próximos episódios, que é Viva Torture! E puff! Viva Torture! Tipo, todo mundo assustado, todo mundo vendo que agora tem um vilão de verdade por causa do Samurai Flamenco. Exatamente. É, porque logo após essa explosão do Viva Torture, aparece o holograma do King Torture no céu falando, vocês acharam que não ia ter vilão nesse anime? Acharam errado. Não, não fala desse jeito, velho. Cara. Não, você acabou o King Torture não, pra obrigado, mim, cara. Velho. Cagou, cara. Na minha vez de hostear essa bagaça, você me faz uma referência a Choque de Cultura. Puta que me pariu, velho. Não, e vindo do Nerdmaster, né, cara? Eu sou uma péssima influência. Cara, destruiu, cara. O cara num podcaster sério, respeitado. Mas enfim, agora a gente vai pro episódio 8, Ataque do Exército do Mal. Moko. Akunobunda. Basicamente, são os monstros do... essa parte do anime virando meio que uma bela de uma homenagem aos Kamen Rider e o monstro da semana. Virou monstro da semana. Virou tanto monstro da semana que nesse episódio, no próximo do Predeterminate Quota, a galera já tá tipo uns 2-3 meses com o Samurai Flamengo enfrentando monstro toda semana. E é cada monstro mais ridículo. Nossa, que o outro. É ridículo. Rinoceronte na bacia de fazer sopa. É a piranha que quer entregar lenço que vai fazer as pessoas fofocarem. Mas isso fez com que o nosso querido Samurai Flamenco ganhasse muita experiência. Ah, sim, sim. Muita experiência e mais equipamentos da Monstros Material de Escritório. Exato, cara. Mas tem uns monstros ali que eu vou te falar, viu? Que são bem ridículos mesmo. Dá até vergonha de olhar. E é engraçado que... vocês gostam de falar que ele passou 2 meses lutando cada semana com um monstro diferente, né? Se tornou tão rotina pra ele que tinha hora que ele chegava pro monstro e falava: então, a gente pode andar logo aqui que eu tenho que trabalhar daqui a pouco e tal. E conversava de boa, cara, com o monstro. Não, o melhor era justamente com essa porra dessa piranha, do piranha queimada, piranha, sei lá, atolada, sei lá. Os nomes são escrotos, tá? Os nomes são escrotos, a cara dos monstros também são mais escrota ainda. Aí o samurai tá lá enfrentando o piranha e os Torture Boys. Os Torture Boys são ótimos, cara. Maior referência aos bonequinhos de massa. São os Minions e os soldados Hitler do Torture. Aí ele tá lá enfrentando, né? A galera tá passando de boa, olhando pro celular e cagando litros pros caras. E de repente toca o celular do Flamengo. Oi, só um minutinho, rapidinho. Nani? Que é? Hã? Tá, espera aí. Ah, oi, quem foi? Ah, não? Vai vir não? Porra, ah, tá, tem show. Tá, ok, tá. Ó, as Flamengo Girls falaram que não vão poder vir porque elas estão com compromisso, tá? Então desculpa aí. Porra, sacanagem, na minha vez. É, mas aí a gente tem agora no episódio 9, como o nosso querido Nerdmaster citou, dois episódios de uma vez, a gente pega o final do episódio 9 com King Torture sequestrando a Maya-san e a Morita-san. É, isso por quê? Porque, vamos dizer, as Flamengo Girls já cansaram dessa porra final, do né? Monstro da Semana, né? Então ela faz a Maya de Flamengo Diamond, ela faz uma entrevista numa emissora de TV dizendo: ah, eu quero mais saber de Monstro da Semana, não. Eu tô ameaçando, é você mesmo, King Torture. É você, seu otário. Vem me pegar, seu otário, que eu quero ver. Ele vai e pegou e torturou. Cara, e aí que pra mim, cara, o anime ele tem pinceladas de trama pesada. Pesada que eu digo no sentido mais adulto, de coisas mais sérias que vamos citar mais à frente, que são realmente mais... incômoda não é a palavra, eu diria mais adultas mesmo, né, cara? Fugindo, ser levado a sério. E essa foi uma das partes que eu fiquei um pouco aterrorizado, cara. Que eu senti uma vibe meio pesada, porque de fato ele tortura mesmo as meninas. Porque, tipo, não, é óbvio que não mostra ele torturando aí e tal, mas quando você vê o estado que elas estão, cara, você fica, meu Deus, o que ele fez? E, tipo, não tinha isso, pelo menos quando na época eu era criança e via Power Ranger, não rolava uma parada dessa, tá ligado? Mesmo que o vilão capturasse o personagem heróizinho e tal, era só capturar, não torturava de fato, machucava. Eu até supus uma hora que ele poderia rolar, tipo, algum tipo de abuso ali, mas acho que isso já é viagem minha, já eu tô levando pro lado muito extremista da parada. É, mas o que acontece? Nesse ponto, primeiro, você levou a questão da tortura pro episódio 10. Batalha final na base inimiga. E, assim, a primeira coisa que o King Torture quis testar é se a Flamengo Daya tava querendo lutar apenas por fama ou se ela se importava com os outros. Tanto que a Moi... ela se importou com a nossa amiga ali, simplesmente, tipo, só por ser ela. E aí que uma delas, a Moi é libertada e a Daya fica ali, presa. Tem isso mesmo, rola essa parada mesmo dela ficar presa e tudo mais e... O cara até fala, né, que foi só um teste e tal, que vai libertar a garota, porque elas provam ser um ser humano inútil, e aí chega o nosso queridíssimo samurai flamenco e salva o dia e tal, mas mesmo assim eu achei bem pesado, cara. Inclusive, A batalha que foi feita contra o King Torture foi show de bola. Primeiro, mostra que o King Torture era um carinha igualzinho o flamenco, só que ele adorava os vilões. Uhum. E você consegue até meio que entender o lado dele, né, cara? Do conceito que meio que é justificado. Ele explica a visão de mundo dele, que os heróis sempre estão sozinhos, lutam e não muda nada e tal. E que ele chegou à conclusão que era mais divertido torcer pros vilões, porque os vilões eram teoricamente livres e tinham mais capacidade de ajudar... entre aspas, tornar o mundo em paz, já que eles não tinham parâmetros e nem limites que os pendiam de agir, né, cara? Eu acho isso aí bem interessante mesmo, essa parada e essa distância que o anime mostrou. Ficou bem legal. Discrepância, Wallace. Isso, obrigado. Discrepância que o anime mostrou. Eu acho que ficou bem legal. E assim, pelo menos esse arco do King Torture termina. Mas assim, é de um episódio pro outro, coisa de semanas, que aparece o próximo vilão, que é o From Beyond, ou do Além. Agora, uma coisa que foi falada no final desse episódio, que o Masayoshi revelou a identidade dele como sendo o Samurai Flamengo. Ah, sim, isso foi uma parada impactante. Eu acho. E não, e foi outra coisa também, que foi nesse episódio que se formaram, e pelo menos foi apresentado a ideia inicial de formar os Famous Rangers, né? Os Flamengers, mas assim, foi ou só seja, um episódio... ele saiu de Kamen Rider pra Super Sentai. Exato, aí vem a referência de Super Sentai, mas assim, já logo começa com o negócio seguinte, são cinco pessoas, mas ah, isso todas é muito bom, pensam ser o vermelho. Cara, o Nerd Master que falou, a gente gravou o primeiro disparo, há um tempo atrás, e o Nerdmaster, a gente falou sobre... Nerdmaster, qual que foi mesmo? Voltron, né? E você Voltron, tinha... ele tava falando isso. Comigo, exato. Voltron, isso. E o Nerdmaster tinha me dito que no Japão é normal o preto ser o líder e não o vermelho. Aí isso me confundiu. Não, maluco. Não, maluco. Criatura. No Super Sentai, vermelho é o líder, sempre. Tá, Voltron é que quebra... O exato. Voltron é que quebra a expectativa. É normal por que tornar o vermelho negro, seja o líder. Não tem nada a ver isso no Japão. O Japão, ao contrário, vermelho é sempre o líder, maluco. E se você... Vermelho é a única cor que tá em todos os sentais, é o vermelho. E sem contar que, quando tem substituição de líder, é do vermelho pro branco. Agora, vamos, vamos lá, se você tá bom de referência, o Qualace. O porquê que sempre tem o líder vermelho e depois passa pro branco? Ai, eu não vou saber te responder, cara. Eu não vou mesmo saber te responder. Mas por quê? A referência tá no próprio Japão, cara. É a bandeira. Ah, puta merda. Agora que você falou, se torna até meio óbvio. Cacete, é verdade. É por causa disso. E é por isso que o vermelho é o líder. Porque o vermelho é o centro da bandeira. Sim, sim. Porque sim, aí eles pegam... O primeiro líder sempre de todo o Super Sentai é o vermelho. Se você vai trocar o líder, ele vai trocar pelo branco. Não. Por quê? É a outra cor da bandeira, cara. Caraca, é verdade. Cara, eu não tinha... Cara, isso nem passou pra minha cabeça, velho. Se você é verdade, te... É, deixa pra lá. E outra coisa engraçada também nesses Flamengers é que tava muito na cara quem ia fazer qual cor, né? Porque o próprio nome dos personagens só são cores, sim, né, Jorge? O azul é... Tem azul em japonês no meio do nome dele, o verde. Ó, tem, por exemplo, tem o verde no, em japonês. Ó, por e exemplo. Sem contar a roupa base que eles estão usando também, né? Sim, ó. Quer ver, ó? Primeiro de sim. tudo, o nome do azul. Aoshima Suichi. Ou seja, meio que montanha azul. Kuroki Anji. Basicamente alguma coisa preto. Que eu não vou saber direito. É, Kuro é preto. É, Kuro é preto, sim. Midorikawa Rikiru. Basicamente montanha verde. É. E a menina que é a Momoi Sakura. Basicamente folha de cerejeira. É, tipo, folha de cerejeira cor de rosa. Ou seja, você viu? Cada nome de cada um dos Flamengers remete à cor que ele representa. Menos do primeiro episódio, porque todo mundo quis ser o vermelho. Não, cara, eu achei isso muito engraçado, todo cara. Todo mundo quer ser o vermelho, né? Quem vai ser o vermelho, aí o Samurai Flamengo, que ele vai conversar lá com o Red X, né, no corredor. O Red X fala, não, cara, eu deixei, você que vai ser o vermelho e tal, e eu deixei essa discussão rolar, porque você tem que se impor e mostrar que você é o líder. Aí assim que ele entra na sala, galera, então, a gente decidiu aqui entre a gente, você vai ser o azul, tá? Cara, é muito bom aquilo, cara. É bem isso. E o legal de tudo é que, assim, com aquele estilo do Kaname Joji, de ser o líder da esquadra toda, isso me fez lembrar muito os Flashman, cara. Todos os Sentais, cara, em geral, é, né? Cara, não, o que eu tô falando é que, assim... Não, é que, assim, tem o Sentai, que tem, por exemplo, como o Zyu Ranger, que é a primeira base dos Power Rangers da Saban. Ele tem um cara. A energia vital de um cara presa numa espécie de um. Sei lá. De um vortex. Já no caso dos Flamengers, eu digo mais a questão dos Flashman, porque você tem um cara que é um puta general. Mas isso também me lembrou muito aquela. Rescue alguma coisa que teve depois dos. dos Power Rangers, Força de Resgate, alguma merda assim, que era também uma base zona. Power Rangers Rescue Force. Eu fui uma criança regrada, conheço tanto Tokusatsu como vocês, obviamente, e eu fui uma criança regrada do Noninho e Power Rangers, né? Então, quando eu vi os Family Rangers, a primeira coisa que me remeteu mesmo foi os Power Rangers, cara. Eu não tive outra referência a não ser Power Rangers mesmo. Traduzindo, até, mas, Leite com Pera. Era óbvio, se parar pra pensar. E uma coisa que a gente não falou, que a gente tá falando muito dos Power Rangers, mas a gente tem que falar sobre o vilão que se apresenta aí, que na minha opinião, se mostrou um vilão de respeito de fato, né, cara? Que era aquele cara do veneno, que ele se une e tal pra derrotar e faz o robô gigante, os cacete. Cara, é o venenoso horrível medonho. Os nomes estão piorando. Os nomes só vão piorando, gente. Não, nessa fase do From Beyond, então, é cada monstro mais tosco que o outro, porra. Tem o Miyamoto Musashi. É qualquer coisa, né, cara? Tem o Miami Bailarina. Não, sabe? Então, mas é aí que Miami a gente... Miami Bailarina. É, demais. Eu não sei qual é pior. Se é os nomes dos monstros Draki ou se é os nomes dos monstros do One Punch Man. Eu não sei qual que é pior. Não, mas os nomes do Punch do One Punch Man é zoeira. É zoeira. Esse não é. Não é possível que o cara... Não, esse aqui tá sendo levado a sério, não. Isso o aqui do é Samurai uma homenagem, Flamenco também. De respeito. O cara que escreveu esse nome, irmão, ele deve ter pensado muito pra fazer a parada, cara. Não, agora eu vou escrever um nome que vai ser foda. Vai ser o Venenon aqui, que puta que pariu, o nego vai pirar agora. Cara, e a homenagem aos Sentais é completa, porque no meio do episódio você inclusive ouve a música tema dos Flamengia. Flamengia, parará, Flamengia. Cara, e aqui também foi usada a tática de unir equipes, né? Pega o cara que ligou vocês e mata ele. Só que, obviamente, nesse caso foi... o mentor assassinado pra ter o sentido da vingança. Com certeza. É, que é aí que a gente encaixa o episódio 12. Documentário, nós somos os Flamengers. É basicamente uma espécie de documentário mostrando todo mundo, tipo... Os caras derrotando os caras da From Beyond, né? Não, e tentando unir a equipe, né, cara? E o nosso querido Masayoshi Santa tentando ele chega até a comentar que, só consegue que no... eles trabalham junto e tal, mas só isso, né, velho? Só lutam junto, porque eles não são amigos, não se conhecem, não... O cúmulo do fracasso é o cara chegar, vamos lá em casa comer um curry com arroz, a outra, não, o curry engorda. Ah, prefiro lamen. Ah, hoje eu tenho compromisso com a minha irmã, quero não. Ah, e você não é o meu querido, então eu não quero nada contigo. É bem isso. Bom, é aí quando tem aquela história que foi jogando um pouco de pressão, como se dissesse que havia mais de 60 mil membros da From Beyond, e aí é quando o Masayoshi Son simplesmente... assume o posto de liderança naquela questão de... como posso dizer? De tensão, né? Ah, sim, esse aí é o nome do episódio, acaba sendo a noite intenso, antes, cara, da batalha final. Eu achei difícil a situação deles e tal, que eles sabem que vai acontecer um ataque ferrado dos monstros, que o cara lá, o Verde, que é o inteligente, ele analisa a situação e descobre, né, através de matemática, muito inteligente da parte dele, ele avisa o governo fala, tá, mas não vamos avisar não. Vocês protegem a gente, se der merda, vocês resolvem. Vamos deixar tudo do jeito que... Vamos deixar a parada legal. É. Não, e destaque... Uma referência. Destaque para aquelas cenas do primeiro-ministro, né? Que todo mundo fala, tá tudo muito bem, os policiais estão dando conta, tá tudo certo. O que você acha, primeiro-ministro? Cara, eu achei difícil, cara, porque eles estavam com o problema fudido na mão, que era ou eles contam e desobedecem o governo e tal, e criam um caos na população, sendo que eles nem têm uma formação que é, entre aspas, já confirmada, né? Ou então eles ficam quietos e se vier mesmo a parada, pessoas inocentes podem morrer, sabe? E ainda mais no final do episódio, quando o Red X, que é o comandante deles, né? que ele meio que some, tipo, que dá a entender, ele fala assim, não, deixa comigo e tal, a gente vai resolver a situação no outro dia, e ele desaparece e dá a entender que ele abandonou a galera, né? E eu fiquei meio, caraca, que filha da puta, o cara foi embora e tal, e cara, eu fiquei realmente tenso com esse episódio. Cara, eu também concordo, eu não entendi, porra, mas caralho, não, ele tinha essa mania, né, a gente viu isso muito na época do Samurai Flamengo Solo, né, que ele toda hora ia falar, ah, eu vou lá contigo, aí eu fui pra África, eu vou lá contigo, eu fui pra América, eu fui lá contigo, eu fui pra Suécia, aí, então até que eu não tava tão surpreso dele, né, na hora do pega pra capar ele sumir, mas que eu fiquei meio emputecido, fiquei também. Não, porque até então eu tava levando a sacanagem o jeito dele, tipo, ah, ok, ele é divertidinho e tal, mas no fundo ele é do bem e quer ajudar. Mas no momento de dificuldade o cara some, irmão, eu falei, puta, filha da puta, esse cara é babaca. É nessa hora que as coisas da fama, mudam, né? E a, vamos dizer, se já não tava bastante bizarro esse anime até agora por ter passado por tantos... gêneros ao mesmo tempo. Agora, lembra aqueles heróis? Arakiri Sunshine, o Red X, que eram só heróis de anime, né? Só heróis de tokusatsu, só heróis de seriado. Pois bem, eles são heróis de verdade, tá tudo aí agora. Olha, cara, a galera, mas eles toda são... a banda, a galera do dinheiro, os dois ursos, que eu não sei que caralhos eles Pera são. Peraí, você tá pulando corguinho, ô, né? Mas você tá pulando um pouquinho de corguinho, porque isso é só no episódio 14, cara. No, a gente tem que voltar um pouco... Ah, mas a gente já tá chegando no episódio 14. É, já, mas a gente tem que voltar... Bom, mas a gente tem que voltar um pouco, assim, que acontece uma coisa muito importante nesse episódio, que é no final do episódio, o Goto... Tendo que... O Goto, desculpa. Que no final do episódio, o Flamengo Red, né? Que é o nosso samurai flamengo. Ele tendo que tomar as rédeas da situação como líder e como comandante da operação toda. Ele decide ir na mídia e expor pra galera o que tá acontecendo, né, cara? Contar toda a verdade, porque ele sabe que ele não vai conseguir segurar a pica sozinha que tá vindo. É, mas é aí que vem a questão do surgimento dos heróis famosos do Japão no episódio 14, A Destruição do Japão. Sabe o que me lembrou esse episódio? Eu não sei se vocês também tiveram referência, provavelmente sim. Sabe esses episódios especiais... Desculpa. Sabe esses episódios especiais de Tokusatsu ou... Eu vou falar de Power Rangers. De crossover. Gente. É, que chega um monte de episódio de heróis de gerações passadas e se unem. Tipo aquele episódio de Power Rangers que veio um monte de Rangers de várias gerações e todo mundo lutou junto. Ou então aquele que todos os vermelhos apareceram e tal. Rangers. Pô, achei irado, cara. Sim, mas o que eu tô falando é, por exemplo, aquele Power Rangers em que ele, os Rangers em questão, eles se transformam em outros Rangers da série da Saban. Não, por favor, Kaizoku Sentai, como é que era? Goranger? Não era Goranger, era... Gokaiger, lógico, porra. Porra, Kaizoku Sentai Gokaiger, não me vem botar Power Ranger nessa conversa, não. Eu vou falar do que eu sei, cara. Pois é. É que assim, eu falei que me veio na cabeça. Mas nesse ponto assim, você tem razão. Kaizoku Sentai Gokaiger. E ele e cada um dos membros se transformava em um dos Rangers anteriores. Uhum. Das séries de Tokusatsu. Sim. Se eu não me engano, eram todos ali da Toei e da Tsuburaya. Enfim, deixa pra lá. O que acontece é que o Gokaiger foi o Sentai que comemorou os 35 anos dos Super Sentais como um todo. E cada um dos personagens tinha à disposição dele um baú cheio de chavinhas que, quando acionadas no morfador, podia fazer ele se transformar em literalmente qualquer um dos heróis dos outros Sentais. Inclusive, teve um episódio em que os 5 personagens do Gokaiger viraram vermelhos. Vermelhos de seriados diferentes. Mas é nesse episódio que bateu aquela dúvida que eu perguntei um pouco antes no cast, se os heróis da TV, eles realmente eram heróis mesmo, porque nesse aqui, quando eles estão lutando, cara, as armas que eles usavam na TV, que teoricamente eram um efeito especial, funcionavam mesmo, né, cara? Eram tudo ali... Não, mas é o que eu tô te falando, é que nesse episódio, vamos assim dizer que teve uma virada na realidade do seriado. Antes os heróis eram só personagens de TV, mas agora eles são coisa de verdade. Isso meio que entorta a cabeça da gente, meio que entorta, mas mais pra frente, mais pro final do, vai ser explicado. Do seriado, eles explicam por que que acontecem essas trocas de realidade. Sim. Mas assim, primeiro de tudo, eles descobrem que o plano da From Beyond era pegar uma broca e sedá-la no Monte Fuji. Pra poder acabar... Claro que é qualquer coisa. Não, mas plano, cara, se você pegar a explicação do plano dos caras, faz sentido. Porque assim, primeiro, Monte Fuji é só o maior vulcão adormecido no arquipélago inteiro. Se por acaso aquela bichorra entrar em erupção, acaba com 2/3 do Japão que a gente conhece. E era isso que eles queriam causar. Eles iam abrir o vulcão adormecido com uma broca pra poder jorrar lava e acabar com o Japão. Entendi, ok. Mas é aí é um plano que, assim, cebolinha? É um plano cebolinha. Mas faz sim, sentido? É um plano infalível. Faz sentido. Que... É o plano infalível que... Eu só tô sendo chato. Qual é a novidade disso? Olha aqui, olha, a intimidade é uma merda. Pra você ver. Mas assim, o legal é que assim, todos os outros heróis estão dando suporte pros Flamengers, enquanto os Flamengers, com o seu robô gigante, o Flamen Robô, eles vão pro Monte Fuji pra poder parar a broca. E o mais legal, que antes de eles lutarem contra a broca e tudo direitinho, eles descobrem o líder da From Beyond, que nada mais é do que um cara igualzinho ao Flamen Red, ou o Samurai Flamengo. Ah, que disse é seu irmão, e aquilo foi um dos, acho que, dos maiores plot twists que eu tive vendo esse anime, cara. Que na hora que o cara... Que, na verdade, ele não é um irmão do Masayoshi. Ele é uma versão do Masayoshi de outra dimensão. É, sim, mas ele se apresenta como irmão, né? E acaba... Tipo, no momento que ele se apresenta como irmão e acaba o episódio, que choque. Sabe, caraca, como assim, cara? Mas chega. Aí a gente vem pro episódio 15. Falta pouco pra acabar, né? Imitação de Justiça. Que foi o que eu falei a respeito de os Flamengers acabarem com a broca e salvarem o Japão. Uhum. E aí vem um herói americano chamado Mr. Justice. E aí o vilão da história se torna ninguém mais, ninguém menos do que o próprio primeiro-ministro do Japão. Ah, sim, que então ele tá caçando os heróis, ou né, seja, cara? Começa agora sim, a ele fase tá caçando todos os heróis. Eles do Watchmen. É, eu diria, é tipo aquela ou os fase Incríveis, do... você que decide. É, eu tava pensando muito naquela fase do Guerra Civil também, né, cara? Que quando os heróis estavam sendo caçados e tudo mais pelo governo. E assim, o legal dessa parte é que assim, o primeiro-ministro tá atrás de popularidade. Você vê a mistura de política que você vê no meio. Enfim, episódio 16, o herói Andarilho, né? É errante. O herói errante, é. A palavra é melhor. Obrigado, Nerdmaster. De nada. Agradeço ao superanimes.site. Assim, Eu também tô vendo lá. Então agradeça a mim que passei pra você essa fonte. Obrigado, Jorge. Mas assim, o legal assim, que a Maya-san, depois de tanto tempo sumida, ela volta pro esconderijo do King Torture pra poder relembrar os horrores que ela passou ali. E no, assim, em paralelo, tem um mendigo que ajuda o Masayoshi. Não, não passa pra história do mendigo, aí... não, calma. Deixa eu passar um negócio na história da Maya. Tá, a Maya vai na caverna do King Torch. Ela fica, vamos dizer, enojada com as coisas que aconteceram lá e vomita. Ela se vomitou toda, tá? É. No momento anterior, a Maya tinha dado um esporro na Moi Moi, na outra lá, porque ela não queria mais olhar pra cara delas, porque durante a história do King Torture, a Moi Moi se sacrificou pra que a Maya pudesse se salvar e fez ela parecer otária. Ela é otária, é. Mas fazer o quê? Isso não vem ao caso. Aí o papo vai, papo vem, a Moi Moi e a outra lá, Mizuka, chegaram também na caverna, porque a Moi Moi sabia que a Maya ia estar lá. Foi o feeling do amor, não sei o que aconteceu. Aí fizeram as pazes e tal e coisa. E a Mizuka teve que olhar pra uma cena de beijo lésbico vomitado. Ai, que nojo. A outra, você tá com nojo, hein, neném? Então vem cá, vou pegar você também. E aí, beijo triplo. Vem cá que tem pra você também. Né? Tem pra você também, mas você tá vomitada, nojenta. Quero você não. Me larga, me solta, me larga. Não me larga, solta, não. Não é bem cara, isso. É quase um ondoio. Como é que é? O Two Girls One Cup, né? Quase isso. Eu sabia que você ia vir com essa de Two Girls One Cup. Não me venha com essa coprofagia pro meu lado, não, velho. Mas aí, mas papo assim... vai, papo vem. O Masayoshi tá todo fudido, né? Porque tá todo mundo atrás dele. Os Flamengers todos já foram capturados. O Red X foi capturado. O Harakiri Sunshine também. Todos os heróis foram capturados. As MMM também foram capturadas. Todo mundo tá preso. Só sobrou o Masayoshi, mas o Masayoshi tá tão fudido, tá tão lascado, que pensou, inclusive, de roubar um pão na padaria. Pois é, mas é nesse momento que ele encontra um mendigo que dá um abrigo pra ele. Agora, como as coisas são bem amarradas, né? Como as coisas são bem amarradas nesse anime. Porra, esse mendigo... você não deixou. Você não deixou eu falar essa parte, então, velho. Então fala, amor, vai ser o roxo, desculpa. Esse não é de massa, cara. Esse não é, se não cortar... Cala a boca! Não, o que eu ia falar é basicamente o que você ia falar. Então é fala nesse você. Ponto que a gente tem uma conexão com os primeiros episódios, onde quando o Samurai Flamenco era um merdinha, ele foi lá e ajudou o mendigo. Quem ajudou dessa vez o Samurai Flamenco? Esse mesmo mendigo. O que demonstra, crianças, que nem toda boa ação vem uma punição. Talvez venha uma outra ajuda. Sim. É aquela velha história, nem sempre uma boa ação pode ter retorno, mas quando tem, é quando você mais precisa. Não, sempre tem um retorno, sempre é um retorno negativo, sempre vem uma punição em seguida, mas às vezes é algo bom. Nossa, mas como você é... Muito obrigado, Koala, você tem a sua visão Koala, otimista sim. Da vida. É. Mas é aí que eu tô falando, nem sempre quando a gente tem um retorno de uma... de uma boa ação, ele significa que vai ser alguma coisa ruim. E isso é o que esse episódio prova. O mendigo que viu o nosso querido Samurai Flamenco na merda, ele foi lá, deu guarita lá no barraquinho dele, foi lá, deu um pouco de comida, viu que a polícia do Japão tava atrás do Samurai Flamenco, foi lá, foi lutar com os policiais enquanto o Masayoshi fugia. E aí a gente vem pro episódio 17, o primeiro-ministro, como é que é? Como é que a gente supremo. Pode falar desse ponto? É, o primeiro-ministro supremo, em inglês, Ultimate Prime Minister. Ou em japonês, Saikyo Sori. Ou em português, Koala-se, Ultimato Prime Supreme, no Mister. Tinha que ter. Mas assim, agora brilha, Koala-se. Brilha com o que você queria falar. Cara, eu não queria falar. Eu queria contestar que de todas as coisas ridículas que esse anime me apresentou, essa foi a mais que... olha só, vamos deixar claro aqui. Eu não estou dizendo ridícula no sentido... ser escroto... Bizarro. Isso foi a coisa mais bizarra, cara. Porque é um ministro que ele tem uma armadura... Primeiro, acho que vale até a pena ressaltar que como é apresentada a situação, né? Que o Samurai Flamenco, ele retorna com o nome dele, ele deixa de ser o Samurai Red para se tornar novamente o Samurai Flamenco e vai de encontro ao seu perseguidor, que é esse ministro. E chegando lá, ele até fala que ele vai pra conversar e tal, e eu achei muito maneiro que o ministro vê ele vindo, o ministro já vai tirando a camisa, já vai se preparando pra lutar e... Cara, do nada ele puxa uma armadura dourada, fodona, e aí ele fala, enquanto eu tiver popularidade... eu vou ficando mais forte. E aí eu pergunto pra vocês dois aqui na mesa. Como isso funciona? Porque eu não consegui entender. Tipo, ele tem um condutor de popularidade que vai deixando indestrutível e tal. E, cara, como assim, cara? Pela muito lógica coisa. Do episódio... Presta atenção numa coisa. Pela lógica do episódio, esta armadura do primeiro-ministro é movida a apoio popular. Ou seja, exatamente. Quanto mais apoio ele tem, mais forte fica a armadura. Primeira coisa que eu quero ver se Jorge corrobora comigo. É muito Kamen Rider Amazon, não é? Essa armadura dourada dele? Nossa, demais. Eu ainda diria que essa forma de alimentação da armadura do primeiro-ministro é muito Genkidama, velho. É muito Genkidama, sim. Ele é movido a likes. E Genkidama movida a Mr. Satan, ainda por cima. Satan. Ó, gente, eu não queria falar nada não, hein? Mas se essa armadura de política existisse mesmo em tempos brasileiros, onde ano passado a política tava em auge, temos um certo candidato aí que seria Deus aqui no Brasil. Certo candidato que por acaso já é o presidente, né? Seu animal. Não vou falar quem. Nada, 2018. Nossa. Já deu para os ouvintes entenderem. Ao contrário de você, Wallace, os nossos ouvintes conseguem entender de primeira. Tá, ok, eu tô me posicionando aqui, mas enfim. Simplesmente você está querendo dizer que o nosso querido, amado, idolatrado, salve-salve presidente Bolsa de Cocô, ele queria ter uma armadura dessas, né? É, com certeza, sem dúvida. É, seria o Mito Prime o nome da armadura dele. Ai. Tirando essas referências horríveis, aí o que que acontece? Pra poder, nesse episódio, pra poder destruir o estratagema do primeiro-ministro, o que que eles fizeram? Com a ajuda daquele jornalistazinho marrom que tentou ferrar o Samurai Flamenco no começo da série, fez uma transmissão pela internet, no canalzinho do YouTube, e acabou com a popularidade do primeiro-ministro. E quanto menos popularidade ele tinha, mais a armadura ia ficando fraca. Ou seja, ele começou o mito, mas terminou o Temer, né? Eu diria que ele começou o mito e terminou Dilma. É foda. Cara, eu acho que o Temer ainda tá com a popularidade pior que a Dilma. Não, porque o Temer pelo menos conseguiu terminar o mandato, né? Cara, eu não vou comentar nada, não. Mais uma reviravolta, porque o tal do Mr. Justice, que era o cara que estava ajudando eles, se revela sendo ninguém mais, ninguém menos que Alien Flamenco. Aí ele fala assim, ó, enquanto vocês estavam brigando entre si aí, que o primeiro-ministro de vocês queria juntar força para derrotar a gente foi lá, trocou todos os líderes do mundo, e agora a gente vai acabar com vocês. É foda, né, cara? Cara, e o... Alguém, por favor, me diga em qual é a referência do formato do Alien que eu não peguei. De onde vem isso aí? É, naqueles inimigos do Ultraman, cara. Quase todos eles tinham esse formato mais escalafobético. Aqui passou do Herói Solitário pro Ultraman fácil. Família Ultra na veia. Sim, sem dúvida. Tanto que por meio de... Aí vem o episódio 18, Flamenco no Espaço. Que é quando ele se torna fodaço, né? Que ele ganha os poderes fodões, né? Basicamente, ele assume forma de luz e fica gigante. Família Ultra, como o Nerdmaster disse. Primeiro de tudo, o Alien Flamenco meio que abduz o Samurai Flamenco pra nave dele. Uhum. Passa que... Tem que ser toda a paz do universo depende dele, que se ele se tornar o cara que vai trazer a paz do universo, acontece de ele simplesmente só falar assim, se curve a mim, e eu faço todos os seus desejos. Cara, eu vou te ser sincero que eu não servo pra ser um herói tokusatsu não, porque eu ia aceitar a parada mesmo. Vamos, cara. Cara, o cara já dominou tudo, cara. Só falta o Japão, vamos. Vamos acabar com isso logo. É por isso que você não é herói, viu, Wallace? Graças a Deus. É que você não sabe, Wallace, que um herói nunca desiste, nunca se entrega, nunca dá as costas e sempre vai defender as pessoas contra o mal. Cara, então tá bom, né? Isso você tá dizendo, acredito. Então, mas o que você não entendeu, Wallace, é que essa frase é dita dentro do anime. É, toda hora. É foda, cara. E aí o que que acontece? A gente vem pro episódio 19, depois da batalha ferrenha contra o Alien Flamengo. E sim, ouvintezinho, o episódio começa num e já termina no outro. É nessa velocidade, tá? Ah, sim. Eu senti ali que a cada 4 episódios muda o gênero. Uhum. Sim, muda o gênero. Aí a gente vem pro episódio 19. A vida tranquila. E aí é que tá. Isso aí, gente, que esse é mais tranquilo, mais parado e tal. Não tem tanta ação igual teve no outro, com robô gigante e elementos espalhafatosos, grandes lutas e tudo mais. Isso é o quê? O que que acontece? Então, no episódio anterior, depois de ter derrotado o Alien Flamengo, o Samurai Flamengo descobre que essa história da palavra Flamengo é meio que uma palavra mágica, que quando a pessoa, dependendo da pessoa, tem 2% de chance dele conseguir mudar a realidade. Então, por isso que o Alien Flamengo se chamava Flamengo, o Beyond Flamengo se chamava Flamengo. Então, a palavra Flamengo tem esse poder, vamos assim dizer. E aí o dono do universo, né, que você pode chamar assim, né, a entidade vigia, se fantasiou de vários personagens, inclusive o Harakiri Sunshine, pra falar pra ele, ó, beleza, sabe tudo que tá acontecendo na tua vida? É tudo culpa tua. Por causa de você ter usado o nome Flamengo no teu personagem, então tudo que acontece é você que, na verdade, inconscientemente está fazendo esses vilões aparecerem, está fazendo as coisas acontecerem, está fazendo os Flamengos acontecerem. Tudo é por tua culpa. Ah, é minha culpa? É? Pô, que merda, hein? É, e te digo mais, se você quiser, a gente pode fazer o seguinte, ó, tô te dando essa chance, hein, não deixa de aproveitar não, tá? Ou você continua nessa escalada de merda, ou seja, você vai continuar vindo vilão e vilão e vilão e vilão e vilão cada vez mais poderoso, até de repente tu virar um One Punch Man, não sei, um Saitama, não sei como é que vai ser a situação, ou você volta pra tua vida como é que tava antes, e tudo volta ao normal, vai ser uma paz, não vai ter mais vilão nenhum, vai ter tudo numa boa. O que que você escolhe? Ah, eu quero voltar pra como eu tava antes, quero, tô na paz, quero na paz é bom, na paz é bom, quero na paz. Então tá bom, vamos pra paz. É, só que a paz dele foi transformar ele no presidente do mundo. Não, ele tava sendo candidato a presidente do governo mundial. Ele não era presidente do mundo ainda, não. É, ele era candidato e acabou sendo eleito. Né? Aí o mundo tá na boa, tanto que o pessoal tá todo falava, mundo feliz. Tanto que o pessoal chamava ele de senhor presidente. Né? Aí tá todo mundo feliz, o mundo tá na paz, não tem vilão, até que acontece uma merda e aparece Sawada Raiji. Cara, eu acho que não, calma, pera, antes de a gente falar disso, a gente tem que falar uma parada que eu acho um dos temas mais pesados aí do anime, que eu achei muito importante e tudo mais, e por eu ter essa parada minha de fazer psicologia, né? Eu sou psicólogo, inclusive esse ano vou começar a atender pessoas, olha aí. É, mas enfim. Puta que pariu. Meus pêsames para os seus pacientes. Meus pêsames. Pois é, né? Mas enfim, que é o Goto-san com a namorada dele. Porque desde o começo do anime, a gente é apresentado ao Goto-san e ele vira e mexe, tá mandando mensagem no celular e ele diz que até aí é normal, tá trocando mensagem com a namorada dele que está morando à distância. E o namorado à distância, então ok, isso aí. É uma situação normal do dia a dia, então não tem por que questionar, né? Inclusive, ele dá uns, ele dá uns foras na Mai por causa disso. Como é que é o nome? Maia. Isso, obrigado. Ele dá uns foras na Maia por conta disso, por ser fiel e tal. E você começa, pô, olha só, ele é um cara fiel, um cara maneiro e tal. E ele tá todo animado nesse episódio 19, porque ele vai finalmente conhecer a namorada dele. Vai reencontrar. Eu me corrigi, mas já. Vai rever a namorada dele depois de muito tempo e tal, e ele só não... Só que a Maia e o Masayoshi vão atrás dele, né? É, Maia e o Masayoshi vão atrás dele justamente porque elas querem ver e tal, e a Maia vai com muito ciúme, e aí você descobre que, na verdade, a namorada que ele conversava, ela meio que já... está morta, né? Em outras palavras, morreu. Já tem há muitos anos e tal, que ela sumiu. Ela foi vítima de alguma coisa que ninguém sabe o que foi. E ela sumiu, né? Porque o cara ainda estava no colégio. E a pessoa que ele fica trocando mensagem o tempo todo era ele mesmo. E ele faz isso como uma forma de... um mecanismo de defesa. Pra ele não ficar maluco ou entrar em uma depressão profunda e acabar cometendo suicídio. Que é o que ele cogita fazer... em muitas partes do flashback da adolescência dele, cara. E eu achei aquilo pesado, difícil, e apesar de ser um mecanismo de defesa que pra ele funciona e tal, gente, se alguém tá passando uma situação parecida com essa de perder um ente querido e não tá conseguindo lidar com a situação e acha que arranjou um mecanismo de defesa que pra você funciona momentaneamente, mesmo você sabendo que ele é convencional, não resiste procurar ajuda, porque isso realmente é sério, cara. E tem pessoas que podem te ajudar a resolver a situação, porque se você ver o anime, você vai entender a situação do Goto e você vai ver como é triste aquilo, cara. E aquilo é de partir o coração. Mas assim... você tá contando com o fato, viu, Qualas, que a pessoa vá pedir ajuda. Nem sempre a pessoa vai. Não, óbvio que nunca a pessoa... Cara, é raro os como casos é que a situação parte da pessoa. Do Goto, como é que a situação do Goto tá periquitante mesmo, tá catastrófica, que a mãe do cara tenta destruir a porra do celular da namorada e o cara enfia a mão num balde pegando fogo, porque foda-se, eu quero a porra do celular de volta. Digamos que seja o placebo dele, né, Dimas? É pra tu ver, isso é só pra vocês perceberem que nesse anime não tem ninguém normal, cara. O mais normalzinho, o mais normalzinho dá tchau pro avião. O mais normalzinho constrói armas de guerra de materiais de escritório. Não é? Pra tu ver, é o mais normalzinho. É foda, foda. Bom, nesse ponto, no final desse episódio, a gente encontra o Sawada Hyde, que explode o apartamento do Masayoshi. Uhum. E mais uma vez, naquela história do ligar pontas soltas, esse Sawada Hyde tava lá no começo do anime, naquele grupo de moleques que tentou dar uma porrada no Samurai Flamenco lá tentou nos episódios primeiros. Tentou e deu, né? Mas tentou coisa engraçada é que na primeira vez que eu assisti, eu vi, porra, é verdade? Esse garoto tava lá? Eu voltei e tava. Tá lá nos primeiros episódios. Ele é o garoto que quando... mas acho que tem medo de dar o discurso dele, chega o Goto e tal, gritando, que ele sai correndo, é o garoto que fica parado, olhando, que ele tem que ser puxado pelo braço. Que ele tem que ser puxado pelo braço. Sim. E aí a gente vai pro episódio 20, o garoto do passado. Cara, eu acho que nesse episódio também tem situação tensa, porque o que acontece? Tem esse vilão que... ele é um vilão no sentido não físico pro Samurai Flamenco, né, cara? Ele é um vilão psicológico e ele começa a mexer com a psique do cara ao ponto do cara querer se matar, velho. Cara, é muito foda isso, porque o que acontece? Como é que ele faz isso, né? Ele não se apresenta, então é como se ele fosse um fantasma. Ele combina com os... mais à frente você descobre que ele armou um esquemão, né? Armou uma casinha, ele armou um esquemão pra simular a morte dele, né? Então não tem registro de informações dele e ele só se apresenta, ele só aparece pro Samurai Flamenco, cara. E isso deixa o cara transtornado ao ponto dele cogitar o suicídio, porque ele acha que é ele que tá fazendo as maluquices e as maldades com as pessoas que estão ao redor dele. Isso é muito maneiro. Mas assim, no começo, assim, o Sawada Hyde vai tentando acertar o Flamenco psicologicamente e viu que não tava dando certo. Aí o que que ele fez? Ele começou a atacar os entes queridos do Masayoshi. Uhum. Por exemplo, o Kaname Joji, que é o Red X, foi atropelado. O Harazuka-san, que é o cientista, foi empurrado da escada. Os Flamengers foram atacados de várias formas diferentes, né? A Momoi foi quase teve o cabelo cortado. Quase cara. Não, teve. O mais triste ali foi o do Verde, cara, que ninguém faz isso com um livro, cara. Destruir livros é uma... deveria ser crime. Nem me fala, velho. E aí, a última vítima do Sawada Hyde é o Goto-san. E o que ele faz pro Goto-san, a partir do momento do episódio Ensinando Amor, o Sawada Hyde pega o Goto-san e vai amarra ele num apartamento destruído do Masayoshi, e vai deletando mensagem por mensagem do celular da namorada dele que ele mantém. Não, puta, é, porque e antes ele faz... A ideia dele qual é? A ideia dele é que o Goto fique tão puto de raiva dele que ele mate o garoto, que ele mate o Sawada lá, né? Por que que ele quer... Se transformando por que no que vilão. Ele quer, por que que ele quer morrer? Porque ele quer... Não, ele não quer só morrer. Ele quer morrer... Por culpa do Flamengo na frente do Flamengo. Assim o Flamengo viraria um herói negro, um herói sombrio, entendeu? Que era o que tava faltando ele ser. Dark Hero. Cara, ele parece muito com a motivação que o Coringa, em algumas histórias, tem com o Batman, né, cara? De querer deixar o Batman louco. Que é um vilão mais psicológico. Muito. Deixar o Batman louco. E aí quando aí, na, cara, tem essa uma, parte, uma questão essa parte bastante me difícil. Deu medo, cara. Essa parte me deu muito medo da reação do Goto. Porque quando ele chega na última mensagem, que é a única que é verdadeiramente mensagem da namorada dele, e o Goto fica desesperado, não, essa não, essa não, essa é a única que sobrou, não. E ele vai, Nelete, vou te matar, filho da puta, eu vou matar, cara, e momentos antes que ele começar a apagar a mensagem, ele fala, cara, eu vou ativar o monstro que há em você, e começa a apagar a mensagem, puta que pariu, que merda, cara, é triste isso, cara, bem isso, é porque assim, o que, que ele queria? Ele queria que com a morte dele, como vocês disseram agora há pouco, que o Samurai Flamengo se transformasse num Dark Hero e que destruísse o Japão. Só que, como o Masayoshi, ele é tão Zé Ruela. Benéfico, ele é tão bondoso que ele não consegue ser malvado. E aí, o que ele quer fazer? Ele quer fazer com que Goto-san se transforme num bode expiatório, que mate o moleque... Pra que, aos olhos da polícia, ele se transforme num Dark Hero. E se transforme num Dark Hero com o tempo. Isso tem um quê de psicanálise louco. Cara, nesse porque, assim, momento você pode pensar em uma porrada de referências, né? Ele pode ser o Aníbal, sim, do Silêncio dos Inocentes. Ele pode ser o Coringa, naquelas fases bem porra louca mesmo do Coringa do Batman. Acho que a mais conhecida da galera seria a Piada Mortal, no caso. Não, com certeza, a Piada Mortal tá gritando, sou eu! Então, e o legal assim é que tem uma bela de uma discussão, o que significa o amor, o que significa amar as pessoas. Cara, e aí... Os mais diferentes níveis. Aí a gente entra numa questão aqui. Seria o Masayoshi um personagem assexuado? Com certeza. É, né? Totalmente. É, porque igual... Você vê que não tem malícia nas palavras dele. Igual não. Uma maneira... Quando ele vai salvar o amigo dele, cara. Quando ele vai salvar o Goto, que ele viu o Goto naquela situação. E diga-se de passagem, como a gente disse no começo do programa. Iniciar o programa. Quando a gente começou a falar do episódio 1, ele está pelado. Ele está assim, gente. Ele está completo. Inclusive, o nome do episódio é esse, né, cara? É, episódio 22, Samurai Flamengo desnudo. Pelado. Desnudo. Então, ele tá totalmente, completamente nu, como vê o mundo ali, né? E ele sugere, cara, pra poder amenizar a dor do amigo dele, casar com ele, cara. Casar e se tornar a esposa dele, namorada dele, e fazer as vontades dele pra ele não se sentir mais triste e sozinho, como tava se sentindo antes, teve, né, cara? Teve muita gente, cara, que quando eu comentei sobre Samurai Flamengo, principalmente esse último episódio, a galera, porra, mas ele virou gay, ele não, é não homossexual. É. Não, animal, você pode ver que ele não tá falando aquilo no sentido de, ah, sim, eu quero transar com você, quero fazer amor com o meu bumbum. Não, ele não tá nesse sentido. Ele simplesmente tá querendo mostrar pro Goto que ele se importa com o Goto. Mas não, ele não é tá sozinho. Não é, não tem nenhuma sexualidade nessa conversa. Ted Marques, a partir do momento que eu entendi, e essas pessoas não, o que dizer, né, cara? Tem muito sentido isso, né? É o que eu posso dizer. Se você entendeu e mais ninguém entendeu, eu diria que é um verdadeiro milagre. Né? Caraca, eu diria que tempo sombrio estão por vir. Do Masayoshi, o fato do Samurai Flamengo, do Masayoshi, né, ficar pelado na frente do garoto, é tão perturbador, né, que o garoto... que é isso? Quero que nada com você não, seu hentai. Não, mas vamos lá, é o amor. O amor ajuda todo mundo, não precisa de vergonha. Isso, sai fora. Sai, bicha. Sai de mim. É foda, é foda. Mas aí, o efeito... Assim, o efeito que o Masayoshi não pensou foi aplicado. Porque, assim, o fato dele ter ficado pelado na frente do Sawada Hyde, primeiro, trouxe o Goto de volta à sanidade. Esse é o Goto. No caso do Goto, é que inclusive a Flamengo Girl toda hora zoava o Goto com isso. Ah, o Masayoshi é teu namorado? Não! Eu tenho namorada! Para de putaria! Tem. É, mas assim, isso fez o Goto lembrar da primeira vez que ele encontrou o Masayoshi pelado no meio de um bico. Ele tá puto, porque o que que acontece? Nesse meio tempo, entre o Masayoshi ficar pelado e conversar com o Sawada, o Goto conseguiu a chave das algemas, se livrou e tava apontando a porra da arma pro Sawada, porque ele tava no modo xirê, xirê, xirê, né? Tá no modo mata, mata, mata. Aí o cara, não, Berserk, né? Eu quero casar com você, eu vou ser sua mulher, não tem problema nenhum. Aí o cara, cala a boca, seu rei. Ai, do caralho. E aí ele volta. Yeah. E aí, o que que acontece? O Goto consegue prender o Sawada Hyde. Os pais do Sawada Hyde, eles confessam que ajudaram o filho a fingir a própria morte. E quem descobriu isso foi o fofoqueiro lá, do tabloide lá, do site. Pois é. E com isso... Tudo que tava afligindo o nosso querido Masayoshi foi pro espaço. Acabou. Ele ficou em paz. Né? 6 meses depois de todo esse acontecimento, o nosso querido Kaname Joji se curou, abriu um museu com todas as informações relacionadas aos heróis. Uhum. Só que assim, Masayoshi-san não perdeu o cacuete de agir como herói. É porque o traje original, o pijama do Samurai Flamenco, não tá no museu, tá até uma placa. Desculpa, não conseguimos usar o traje original. Cara, e a última cena é muito legal, cara. Dele conversando, eles estão conversando sobre o destino de cada personagem ali e tal. Que vocês querem citar o destino de cada personagem ali? Não precisa não, mas... É aquele típico fim de créditos que fala João da Silva ganhou na loteria e agora é um milionário. Mas a última cena, cara, que eles estão conversando e tal, e passa um carro, joga uma latinha e termina ele abrindo o uniforme, a like a Superman, pra poder correr atrás do carro e dando aquele... tipo, uma foto, né, cara, endesenhada e tudo mais, eu achei aquilo muito legal, cara, falando que é o final da história, achei aquilo realmente bem divertido. E assim termina Samurai Flamenco com seus 22 episódios. Vocês viram que do 8º episódio pra frente, todos os acontecimentos vieram numa velocidade, assim, vertiginosa. E, assim, são... 22 episódios que, se você pegar um final de semana, não dura. Não, tu mata fácil. Cara, vim em 2 dias, velho. Eu vim em 2 dias. Pois é. É esse o efeito. A ação é tão rápida, tão fluida, que quando você menos percebeu, você já acabou. Pois é, é bem legal mesmo. Bom, pra terminar o nosso para alternativo, que de alternativo nesse ponto não teve quase nada, né? Sacanagem, você roxou bem, cretino. A gente parte aqui para as opiniões do pessoal. Eu rosteei bem, porra, eu tenho experiência, né? Olha que babaca. Não se pode elogiar ninguém, né, Master? Né? Isso. É o que você falou, Wallace, toda boa ação merece castigo. Wallace, eu só digo pra você. Mais de 4 anos de experiência de hostear, tá? Eu senti a presença. Achou que aqui não tinha host? Achou errado, otário. Não, não a presença que eu digo, não durante o cast, tô falando do se impor como host agora. Eu tô ligado, pô. Eu vou me manter quietinho no meu canto. Eu não sou ninguém. Mas assim, primeiro de... Então não se imponha nessa parte. Eu vou pedir pra você a sua opinião como um todo sobre o anime. Cara, como eu disse anteriormente, eu não sou tão ligado a Tokusatsu como você e o Nerdmaster são, e como o Dragão é, e quem eu conheço que são mais ligados a Tokusatsu são vocês três. Então não é uma parada que, tipo, me prendeu do começo ao fim, eu fiquei maluco com cada referência, com cada detalhezinho, com cada roupa de cada personagem que remete ao personagem tal e tal. Eu tenho uma visão mais, eu diria, mundana e mais leiga do assunto. Eu seria o povão assistindo, sabe? E baseado nisso, cara, com os meus conhecimentos de Power Rangers e tal, eu me diverti. E é aquilo que eu falei, né? No começo eu tava sentindo a trama meio arrastada e tal. Eu achei que ia ser um anime mais tipo de lição de moral e esse tipo de coisa. Mas depois do episódio 8 pra frente, né, que é no caso, desculpa. Depois do episódio 7 pra frente, que aparece realmente um monstro e aí começa a loucura, a porradaria e o mete o pé no acelerador e só vai frear lá nos últimos dois episódios finais, né, cara? Que já é aquele jogo psicológico. Eu diria que foi uma parada satisfatória. Não entra no meu... Se eu tivesse que escolher entre no meu top 10 e, tipo, é uma parada que eu queira resistir tão breve. Não é. Justamente por não ser ligado tanto a Tokusatsu. Mas é uma parada que me divertiu, sim. E fazia tempo que eu não me divertia vendo um anime novo, cara. Eu gostei muito. Pois é. E olha que esse anime não é tão novo assim, né? Não, é novo pra mim, no caso. Que passou totalmente despercebido. Bom, preciso perguntar pra você, Nerdmaster. Precisa. Seu rosto tem que perguntar. Então, vamos lá. Agora, entendam, crianças, o quanto que o Nerdmaster ama esse anime. Fala, querido. Eu amo tanto esse anime, mas amo tanto esse anime, que eu fiz o Chubacum do J-Wave, gravar um J-Wave só comigo, só por causa desse anime. Eu fiz o Anime Sphere gravar um episódio que era pra eu ter participado, mas eu não participei. E aí, agora eu tive que forçar o Jorge a escolher esse tema pro para alternativo dele, só porque eu adoro Samurai Flamengo. Se não tá no top 10 do Qualas, o problema é dele ter mau gosto, porque Samurai Flamengo tá sem sombra de dúvida no meu top 5 dos melhores animes que 1, eu, né, já vi. Eu revejo Samurai Flamengo pelo menos uma vez por ano. É aquele top 5 que você não diz quem é o primeiro lugar, você simplesmente gosta de todos igual. É nesse estilo, sim. Eu faço a mesma coisa, só que o meu top é um pouquinho maior, tipo umas 4 ou 5 vezes. Mas tá tranquilo, isso daí sou eu. Enfim, ouvintes do Paranerdia, Para Alternativo e qualquer para coisas que vocês veem por aqui, chegamos ao final do episódio. Espero que vocês tenham gostado. E até, quem sabe, uma próxima participação no Paranerdia. Um próximo episódio no... Até parece no que ele não é mais... Até parece que ele já não é parte da equipe agora, em definitivo. É, eu sou parte da equipe em definitivo, mas, né? Eu queria perguntar, eu tenho prazo, né, Nerdmaster? Tem prazo de quê, animal? De validade? Você de validade já perdeu o prazo equipe? De validade há muito tempo. Você quer saber se eu vou te tirar da equipe? Não, eu não tô tirando ninguém, tô só pondo gente nova na equipe. Não tô tirando ninguém não, animal. Ah, tá. Mas sei lá. Enfim, um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Este episódio foi editado por Fire Falcons Editions, que você encontra em firefalcon.com.br, aliado a animesphere.com.br. Música